Fase 4, fase 4, fase 4. Fase 4 fazendo os bichinhos chorar. Piseiro. A gente beija querendo ficar. A gente fica para namorar. Depois namora pra poder casar. E a gente casa para eternizar. Pena que você não quis viver isso comigo. Ter nossa fazenda, nossos gados e nossos filhos. Você escolheu ver o meu coração ferido. Pode ir embora que pra você eu nem ligo. Que é que eu fiz pra merecer tamanha incompreensão? Eu não sei qual é o prazer de trair o coração. É melhor me esquecer e curtir sua solidão. Se você quis me perder, está completa a sua missão. Ei, bichinho, que sonho apaixonante. É pra rasgar o coração. Fase 4, piseiro estourou. Vem comigo, vem. Vem comigo, vem. A gente beija querendo ficar. A gente fica para namorar. Depois namora pra poder casar. E a gente casa para eternizar. Nossa fazenda, nosso gado e nossos filhos. Você escolheu ver o meu coração ferido. Pode ir embora que pra você eu nem ligo. O que é que eu fiz pra merecer tamanha incompreensão? Eu não sei qual é o prazer de trair o coração. É melhor querendo ficar.